E a Aruda Vini, o fogo já tá aceso, a fumaça no ar. Cheiro da carne começa a espalhar. A risada é solta, a conversa é boa. Família reunida, alegria que ecoa. Tem tio contando história, botando conselho. Primo jogando bola e o som no terreiro. O tempo para quando a gente tá assim, rodeado de amor, cerveja e pudim. É churrasco da família, ninguém fica de fora. Tem música e abraço, calor a toda hora. Entre carne e sorriso, a vida fica mais bela. Família é tempero, é luz, é aquarela. O fogo já tá aceso, a fumaça no ar. O cheiro da carne começa a espalhar. A risada é solta, a conversa é boa. Família reunida, alegria que ecoa. Tem tio contando história, botando conselho. Primo jogando bola e o som no terreiro. O tempo para quando a gente tá assim, rodeado de amor, cerveja e pudim. Tem churrasco da família, ninguém fica de fora. Tem música e abraço, calor é toda hora. Entre carne e sorriso, a vida fica mais bela. Família é tempero, é luz, é aquarela. Criança correu, cachorro no quintal. O pai no comando, mandando sal. A mãe no tempero, que é de tradição. O sabor que aquece o nosso coração. E se a vida lá fora às vezes complica, aqui dentro é paz, aqui a gente fica. O brinde é a saúde, o brinde é a união. Que essa festa nunca acabe, é minha oração. É churrasco da família, alegria sem fim. Com amor no espeto e paz dentro de mim. Entre carne e sorriso, a vida fica mais bela. Família é tempero, é luz, é